e remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. Amor do amor é com outro amor que a gente cura. Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando, vocês, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se eu não sei o rumo nem pra onde vou? Quando vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Ao vivo, Di e banda Cas de Asas. Essa vai pro nosso amigo Zezo Prats, grande Zezo Prats aí no palco MP3. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Vem curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão do aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Canta comigo, vai. Sair de que jeito, se eu não sei o rumo nem pra onde vou? Quando vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Cas de Asas ao vivo, Estúdio 3D Paraíba, gravando tudo ao vivo. E a gente vai na sequência?